E é isso aí, estamos aqui com os nossos convidados. É sempre bom ter convidados. Opa. Muito obrigado pela presença, rapaziada do X4. Até rimou sem querer, sem querer. Essa rapaziada de Sorocaba, veio aí, tá na batalha há muito tempo, estão presentes hoje no meu. A gente ia falar sobre isso, justamente das letras que falam muito do skate. Inclusive, eles vieram armados, no bom sentido da palavra, com skate, certo? Opa. Porque skate e hip hop são duas culturas de rua e se dão muito bem desde o início. Então agora a gente fica com a estreia aqui do X4 na parada. Muito obrigado pela presença de vocês. Um salve, um abraço pra todo mundo de Sorocaba. Estamos aí pro que der e vier. Certo? O ataque maciço prossegue. O ataque maciço prossegue. O ataque maciço prossegue. O ataque maciço prossegue. Ao ataque, ao combate, exonograve. Quatro invade pela liberdade. Ao ataque, ao combate, exonograve. Sangue invade e abaixa a sociedade. Estou aqui com os irmãos, sangue puro é sangue bom. Mensageiros, guerrilheiros, periférica e ação. Cientista tá na rima, é assim que segue a trilha. Os caipira do sertão. E eu com isso. Cala é a quebrada, quem dizer terra rasgada. Longa caminhada perto de onde o mundo acaba. O combate tá entrando lixo vivo, pronto pro debate. O microfone nós fazemos a nossa arte. A explosão de crânio, nossa cultura se manifestando. Como rimando, demonstrando que tamo é bom. Nessas batidas intimidadas, pondo pro confronto. Aqui nos toca discos. Uau! Sensacional! Com pancada na MK. Ao ataque, ao combate. Uau, sensacional! Com pancada na MK. Uau, sensacional! Ao ataque, ao combate. Com pancada. O ataque maciço prossegue.